Milkshake, a sua mistura cultural. Olá, mais uma vez, querido ouvinte do Milkshake. Oi, Julie. Olá, mais uma vez, Richard, e bem-vindo ao nosso último programa, querido ouvinte. Depois de ouvirmos muito sobre o mundo do cinema e da música, e agora que sei absolutamente tudo sobre os Beatles, fiquei sabendo que vamos encerrar nosso programa dando uma voltinha por Hollywood. É isso mesmo, Ri? Opa, é isso mesmo, Julie. Vamos entrar nas telas do cinema e falar tudo sobre as maiores bilheterias da história da sétima arte. Eu mesma já tô estourando a pipoca aqui, Richard. E eu tô chegando com os refris porque o programa já tá começando. Fica ligado. Você está ouvindo... Milkshake! Shake, shake, shake! No quadro O iPod de hoje, Thaís Degani e Gabriela Bonato falam das trilhas sonoras que marcaram os grandes filmes do cinema. Quem não fica emocionado com aquela musiquinha bacana do Titanic, hein? Nossa, Julie, eu mesmo não aguento. É emoção demais pra mim. Mas além disso, temos mais atrações por aí. Pedro Vitor e Juliano Damas vêm com uma discussão interessantíssima sobre as maiores bilheterias de filmes nacionais, quais os seus gêneros e a importância de cada um no cenário cinematográfico. Eles vão entrevistar Vanilson Vieira, que é gerente de cinema há 18 anos, e também o Cristiano Barbosa, que é cineasta e dono da produtora O Sopro do Tempo. Já no quadro Mexerico, Rafaela e Gabriela nos levam para o Parque dos Dinossauros, com uma resenha sobre o filme Jurassic Park. E para fechar esse giro cinematográfico, tem o Se Liga. Nele, Carolina e Rafaela vão mostrar um pouquinho do universo da Marvel pra gente, além de nos contar sobre os filmes lançados este ano, que estão com grandes expectativas de lotar as salas de cinema. E isso sem falar das curiosidades que rolam durante todo o programa. Então pode preparar a roupa de gala, que vamos desfilar no tapete vermelho. Milkshake! E aí, Richard, que tal a gente começar o programa já cheio de emoção? Nossa, Julie, logo assim, logo de cara? Confesso que eu não sou tão emotivo assim, mas tem algumas coisas que mexem comigo, viu? E como não se comover com aquelas músicas que deixam a gente nostálgico, querendo assistir os filmes tudo de novo? É verdade, né? A nostalgia bate tão forte que eu fico até viajando. E pra falar um pouco sobre isso, Gabi e Thaís dão play nas trilhas sonoras dos grandes sucessos do cinema. Fique agora com o iPod. iPod. Olá, ouvinte. Meu nome é Gabriela Bonato e está começando o iPod, seu quadro sobre músicas marcantes. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Degani e hoje vamos relembrar as trilhas sonoras mais famosas do cinema. Isso mesmo, Thaís. Especialmente dos filmes de grande bilheteria. Tenho certeza de que você vai reconhecer todas. Quero ver, hein, Gabi? Vamos lá. Já reconheceu de onde vem, né? My Heart Will Go On, com certeza, é uma das músicas mais marcantes da história do cinema. A música tema do filme Titanic levou, inclusive, o Oscar de melhor canção original. A música foi composta pelo americano Will Jennings e interpretada pela Celine Dion. É até um pouco difícil de acreditar, mas já faz mais de 20 anos desde que vimos Jack e a Rose se apaixonarem. Pois é, Gabi. Só de ouvir essa música, já fico com lágrima nos olhos. Sabia que o Titanic ainda é a segunda maior bilheteria mundial? Mas enfim, vamos voltar a ser criança? Olha só a próxima música. Go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go é o tema do filme Frozen, produzido pela Disney. A faixa foi gravada em 41 idiomas diferentes. A versão brasileira, intitulada Livre Estou, foi interpretada por Taryn Spielman. Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. A música venceu o Oscar de 2014 como melhor canção original e ocupa a primeira posição das maiores bilheterias de animação. This is the end. A música Skyfall, composta e interpretada por Adele, foi produzida para o filme Operação Skyfall, da franquia 007. A obra é a quarta com maior bilheteria mundial. A canção foi lançada no dia 5 de outubro de 2012, data de celebração dos 50 anos de lançamento de Dr. No, o primeiro filme da série. A música foi premiada como melhor canção original pelo Globo de Ouro e o Oscar de 2013, além de ganhar um Grammy de melhor canção escrita para meio visual. Realmente, Thaís, essa seleção foi demais, hein? Calma aí, Gabi, que ainda tem mais. Vamos falar de John Williams. Você sabe quem ele é? Claro que sei. Presta atenção, ouvinte. Você pode até não lembrar desse nome, mas com certeza conhece as composições dele. O compositor e maestro italiano John Williams já foi indicado 51 vezes ao Oscar e garantiu 5 estatuetas. As suas produções mais conhecidas são para os filmes Indiana Jones, Harry Potter, e Star Wars. Aposto que você se lembrou de todas essas músicas, mas, como que é bom dura pouco, vamos ficando por aqui. É mesmo, Gabi. Obrigada, ouvinte, e que a força esteja com você. Até a próxima. Pílula, curiosidade sobre o cinema. Você sabia que é preciso levar em conta o ajuste da inflação para determinar de verdade as maiores bilheterias mundiais? Não se iluda com alguns recordes atuais. Avatar, por exemplo, normalmente aparece em primeiro lugar nos rankings que consideram apenas as décadas recentes. A maior bilheteria de todos os tempos é o filme E o Vento Levou, de 1939. Levando em conta o ajuste inflacionário, o romance arrecadou aproximadamente 6,7 bilhões de dólares ao redor do mundo. Olha, Julie, se tem uma coisa que eu gosto, são filmes nacionais. Ai, Richard, pra ser sincero, eu sou suspeita pra falar, mas Tropa de Elite tem um lugar especial no meu coração. Ah, Julie, como não ter? E pra falar sobre essas grandes obras, Pedro, Vitor e Juliano vêm com uma mesa redonda sobre as grandes bilheterias do cinema nacional. Não dá pra perder mesmo. Fique agora com o Cine Brazuca. Cine Brazuca. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu, Pedro Vitor, e o meu parceiro, Juliano Damas, estamos no comando do quadro Cine Brazuca. É isso aí, PV. Tudo bom com você? Bem, hoje a gente vai debater um pouco mais sobre o cinema nacional e suas grandes bilheterias. E você que está sintonizado no Milkshake, você sabia que dos 10 filmes brasileiros com maiores vendas de ingressos, 4 foram lançados há mais de 40 anos? E isso não é comum no ranking mundial, viu, Juliano? Por aqui, o filme Os Dez Mandamentos encabeça a lista, seguido por Tropa de Elite 2 e Dona Flor e Seus Dois Maridos, produção de 1976. Pois é, PV, e ainda tem filmes como Dama da Lotação, de 1978, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977, e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, também de 77. Todos esses filmes fazem parte da lista das grandes bilheterias brasileiras. E olha que interessante, Juliano. No ano passado, mais de 150 produções nacionais foram lançadas, dentre filmes, documentários e animações. Um recorde desde 1995. Porém, nem sempre tomamos conhecimento de todas essas produções. Será que existe algum preconceito contra criações nacionais? Olha, eu não sei, PV, mas o Vanilson Antônio, gerente de cinema há 18 anos, deu a sua opinião sobre o assunto. Olha, infelizmente ainda existe muito preconceito quanto ao cinema nacional, mas esse quadro tem mudado bastante nos últimos anos, tendo em vista que melhorou muito a qualidade dos filmes nacionais. Ele fala, inclusive, que já presenciou esse tipo de situação no cinema onde ele trabalha. As pessoas chegam no cinema, nem passa a saber assim, do que se trata o filme. Ah, não, é brasileiro, não quero não, vamos ver outro. Então, assim, isso acontece muito, com muita frequência. A gente aborda a pessoa, explica, fala sobre o filme, a sinopse, conta a história. Muitas das vezes a pessoa muda de ideia e assiste e acaba gostando. Vanilson também nos contou que a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, estabelece a cota de tela. O seu objetivo é determinar o número de dias e a diversidade mínima de títulos nacionais a serem exibidos nas salas de cinema do país ao longo do ano. E essa quantidade varia pelo número de salas, viu, PV? Isso mesmo, Juliano. E para entender um pouco mais sobre cinema nacional, a gente bateu um papo com o Cristiano Barbosa. Ele é cineasta e produtor aqui em Uberlândia. Cristiano, em 2017 a gente teve um número expressivo de produções brasileiras nos cinemas, né? Porém, tipo, nem sempre o público geral tem conhecimento disso. Você acredita que há uma falta de valorização, divulgação, patrocínio, sei lá, algo do tipo? É muito difícil você viabilizar uma exibição de um filme independente. Por exemplo, eu mesmo e o meu sócio, nós temos filmes, principalmente curta-metragem. Raramente você vê curta-metragem passando em cinema comercial, mesmo em São Paulo ou em Belo Horizonte. Às vezes você tem momentos que isso acontece. Mas mesmo longa-metragem feito de forma independente, para você negociar a exibição dele numa sala comercial em Uberlândia, não há essa possibilidade. Porque é isso, a distribuição é o, digamos assim, o ponto nevrálgico, crucial para resolver esse problema. Porque do ponto de vista da quantidade, qualidade de filmes produzidos no Brasil, aumentou muito. O cinema brasileiro hoje é muito respeitado, se produz muito filmes em todo o território nacional, fora do eixo Rio-São Paulo. Você tem uma cena de cinema muito forte em Pernambuco, no Ceará, uma cena mineira ótima, no Rio Grande do Sul. Tropa de Elite é uma grande produção nacional que fez muito sucesso. O 2, inclusive, é o segundo com maior bilheteria na história, passando dos 11 milhões de ingressos vendidos. Cristiano, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como foi esse filme, o que ele representou, e também a sua repercussão diante dos militares, do governo e etc. É um tema que de violência, de corrupção, de escancarar uma estrutura de operação da sociedade, né, e da política, ele é bem didático nesse sentido, né, de demonstrar a forma como ele demonstra isso. E somado a isso, ele foi bem vendido aos distribuidores. A estratégia de comunicação e de distribuição do filme foi muito bem desenhada. Então soma-se isso, aquilo que eu falei, um filme bem feito do ponto de vista técnico. Um tema que tem clamor na sociedade, que a sociedade se interessa. Aliado a uma boa distribuição, é sucesso garantido de bilheteria. Né? Se eu tivesse um clamor popular e tivesse distribuição, mas o filme não é bom, tecnicamente, entendeu? Para mim, são três pilares fundamentais. E no top 10 das maiores bilheterias, o Juliano já falou aí sobre Tropa de Elite, a gente já comentou sobre Os Dez Mandamentos, mas nós vemos também muitos filmes antigos, inclusive produções de 40 anos atrás, o que não é algo comum na lista em nível mundial. Esses filmes, como Dona Flor e Os Seus Dois Maridos, são bons ou não surgiram outros que poderiam entrar nesse ranking? Isso você considera que é um problema? Esses filmes, Dona Flor e seus dois maridos, os filmes dos Trapalhões, que é da minha geração, né? Eu tenho 45 anos, nasci em 73. Então, assim, esses filmes dos Trapalhões fizeram muito sucesso nos anos 80, no comecinho dos anos 90, nos anos 80. Mas você não tinha essa concorrência. A minha geração não tinha essa coisa de baixar filme. Isso não existia. A internet era muito embrionária no início dos anos 90. Essa coisa hoje que qualquer um consegue entrar no site, baixar filme, ou ver filme em streaming, tipo Netflix, isso não faz parte da minha geração. Então, assim, o cinema de rua, não tinha nem cinema em shopping. A gente assistia filme dos Trapalhões no Cine Bristol, ali no centro, na Avenida Afonso Pena, no Cine Regente, na Machado de Assis. E assim, e os Trapalhões... tinha a maior audiência da Rede Globo. Todo mundo parava no domingo às 7 horas da noite para assistir os Trapalhões. Então, olha para você ver, existia toda uma... era fácil comunicar um filme dos Trapalhões sem essa estrutura publicitária que tem hoje. Não tinha concorrência. Tipo assim, hoje você tem que fazer muito mais comercial para os seus filmes, porque a concorrência com outros meios para você assisti-lo é grande. Na minha geração, não. Dona Flor, idem. Né? Dona Flor e seus dois maridos era num contexto de Brasil que o cinema de rua era forte. Uberlândia, nos anos 80, tinha 4 salas de cinema na rua. O Cine Bristol era uma sala grande. Não lembro exatamente a quantidade de público, mas era uma coisa assim de mais de 500 espectadores, salvo engano. E lotava, porque não tinha shopping na cidade, não tinha essa concorrência com dispositivos móveis que a gente tem hoje. Então as pessoas iam no cinema. Então o sucesso de Dona Flor, que é um filme ótimo, né? Bonito, bem feito e tal, essas coisas. Mas você tem que analisar o contexto tecnológico, social da época para entender a diferença disso. Bem, vamos encerrando por hoje. Obrigado pela entrevista. A gente conversou agora com o Cristiano Barbosa sobre o cinema nacional. Valeu, ouvintes, e valeu, PV. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia e continuem com a gente na sintonia do Milkshake. Você está ouvindo... Milkshake! Pílula, curiosidade sobre o cinema. Você sabia que a franquia Piratas do Caribe conta com os dois filmes mais caros da história? A Disney investiu alto nas produções sobre as aventuras do pirata Jack Sparrow. Piratas do Caribe no Fim do Mundo, o terceiro filme da série de 2007, custou $354 milhões. Já Navegando em Águas Misteriosas, o quarto da franquia, chegou a custar impressionantes $415 milhões. Lançado em 2011, o longa é, até hoje, o filme mais caro já feito na história do cinema. São tantas obras de artes nacionais legais que eu fico até surpreso. Como a gente só dá importância para os filmes de Hollywood? Pois é, Ri. Mas assim, sem querer desmerecer, os filmes gringos são ótimos, né? Fico impressionada como a cada ano lança um sucesso que explode nas telinhas. Você tem razão, viu, Julie? Esse ano mesmo lançou Cada Trem Bom. E pra comentar um pouco disso, Gabi e Rafa vão resenhar agora sobre uma das maiores franquias do cinema no quadro Mexerico. Mexerico! Fala galera, meu nome é Rafaela Augusta e eu sou a Gabriela Bonato e estamos começando o Mexerico, seu quadro de resenhas críticas do mundo cinematográfico. Hoje nós vamos conversar sobre uma franquia que foi lançada 25 anos atrás. É isso mesmo, Gabi, estamos falando de Jurassic Park. Vamos nessa? Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, foi lançado em 1993. O longa foi dirigido por Steven Spielberg e foi tão bom que deu vontade de ver mais. A franquia original conta com 3 filmes, mas Hollywood decidiu reviver a trilogia. Em 2015 foi lançado Jurassic World, o mundo dos dinossauros, que se passa 22 anos após o sucesso do primeiro filme e mostra um parque completamente funcional, quase como uma Disneylândia, onde os dinossauros são as atrações. Nossa, Rafa, que bacana! Mas se pararmos para analisar, o longa se apoia quase que completamente nos filmes antigos. A mitologia da história é a mesma. Exatamente, a cronologia se encaixa com perfeição, trazendo Chris Pratt no papel de Owen, treinador dos Velociraptors, e Bryce Dallas Howard como Claire, gerente de operações do parque. O segundo filme da saga atual, Jurassic World, O Reino Ameaçado, foi lançado em junho de 2018 e representa a volta da franquia à sua grandeza. Ao contrário do primeiro filme, este não precisa se apoiar no passado. O Reino Ameaçado se sustenta sozinho. É verdade que o longa se apoia em sua trilogia de origem em alguns momentos, mas faz questão de não deixar o público novo de fora. Tudo é explicado. É verdade, Gabi. Logo de cara, entendido que os personagens de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard são os mesmos, mas dessa vez, eles fogem do clichê antes apresentado e se tornam mais interessantes. Pratt mantém seu carisma característico e Howard mostra a sua força sem sofrer uma objetificação. A química dos dois é ainda melhor. Basicamente, este novo filme tenta evitar o eterno clichê da franquia, onde os dinossauros são confinados em um parque de diversões e, em seguida, as coisas dão errado. Agora, a situação depende de inverter os papéis. Anteriormente, os humanos estavam em perigo por causa dos dinossauros. Agora é o contrário. Pois o filme de 2015, o parque foi fechado e os dinossauros correram livre pela ilha. Foram deixados em paz. Mas agora um vulcão em erupção ameaça exterminá-los. Ecologista pró-dinossauros faz uma campanha para que esses animais sejam salvos. É verdade, um destes pró-dinossauros é o já idoso Sir Benjamin Lockwood, ex-parceiro de Raymond, o grande responsável por fundar o parque. Lockwood usa seus recursos financeiros para tentar salvar os animais e transportá-los para uma ilha segura, o que não acontece exatamente como planejado. Jurassic World, O Reino Ameaçado, traz críticas relativas ao avanço da tecnologia, questiona até que ponto o homem pode brincar de Deus e até que ponto essa tecnologia é benéfica. Afinal, os dinossauros só estão de volta graças às pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos do homem. E toda vez alguma coisa dá errado e várias pessoas morrem. Seria essa a alegoria da sociedade em que vivemos? Pois é, Rafa. Sem falar sobre o maior ponto de destaque do filme, que coloca em evidência o tráfico de animais e a venda de bichos exóticos, sempre visando o lucro. Os fatos falam por si só e a mensagem do filme é clara. A extinção de algumas espécies está em nossas mãos. Nossa, Gabi, o filme é surpreendente. Vale a pena assistir. Concordo com você, Rafa. Obrigada, ouvinte, e continuem com a gente na sintonia do Milkshake. Valeu, Gabi, até a próxima. Milkshake! Pílula. Curiosidade sobre o cinema. Muita gente não sabe, mas o famoso letreiro de Hollywood foi inicialmente erguido como uma propaganda. Ele foi instalado por um empreendimento imobiliário chamado Hollywoodland, em 1923. Enquanto o cinema se consolidava na cidade de Los Angeles, o negócio faliu na década de 40. Aí, como o letreiro acabou aparecendo em vários filmes, a prefeitura da cidade resolveu se apropriar dele e retirou as letras Land, sobrando apenas Hollywood. Eita, Richard, depois dessa viagem com os dinossauros, eu só fico imaginando a existência de outros universos. Realmente, viu, Julie? Inclusive, vai sair o novo filme do Venom, que faz parte do universo Marvel. Você viu só? Nossa, verdade. Preciso me programar. E eu queria muito saber também quais os próximos lançamentos desse ano, pra já marcar no calendário. Ah, não seja por isso. A Rafa e a Carol apresentam agora uma agendinha especial com tudo que ainda vai sair no cinema esse ano. Fique agora com o Se Liga. Olá, ouvinte. Meu nome é Rafaela Augusta e está começando agora o Se Liga, o quadro que te atualiza sobre o mundo do cinema. E aí, Rafa? E aí, ouvinte? Meu nome é Carol Fernandes e hoje nosso quadro é especial sobre os lançamentos da Marvel. Vamos nessa? É isso aí, Carol. O universo cinematográfico da Marvel tem a franquia de filmes de maior bilheteria mundial, superando até outros sucessos como Star Wars, Harry Potter e O Senhor dos Anéis. É mesmo. Os estúdios Marvel completaram 10 anos esse ano e contam com um faturamento total de quase 17 bilhões de dólares e subindo. Esse ano já teve o lançamento de Vingadores, Guerra Infinita, Deadpool 2 e Homem-Formiga e Vespa. E a empresa ainda promete muito para os fãs. É isso aí. O próximo grande lançamento é Venom, que estreia no dia 4 de outubro. Ele é uma parceria da Sony Pictures e da Marvel Studios. No filme, o jornalista Ed Brock entra em contato com um simbionte, uma raça alienígena que domina seu corpo e é uma máquina de matar incontrolável. Mesmo Venom sendo mais conhecido como um dos principais vilões do Homem-Aranha, neste filme a expectativa é de que ele será retratado como um anti-herói. Estrelado por Tom Hardy, o filme ainda contará com a presença de Michelle Williams e Riz Ahmed. Já em 2019 teremos X-Men Fênix Negra. O filme é uma parceria da Fox com a Marvel Studios. Ele iria estrear em 2018, mas seu lançamento foi adiado para fevereiro de 2019. O longa é focado em revelar a evolução dos poderes incríveis de Jean Grey. Nele, os X-Men, incluindo a Mística e Cíclope, são enviados para salvar alguns astronautas no espaço, mas uma erupção solar os atinge e uma onda de energia desperta uma força malévola dentro de Jean, a Fênix. Estrelado por Sophie Turner, a Sansa, de Game of Thrones, o filme será um marco na trajetória dos X-Men. O próximo grande filme é Capitã Marvel, que vai ser lançado em março de 2019 no Brasil. A expectativa é muito alta para a estreia, porque o filme é a última chave de conexão antes do ápice do Quarto Vingadores. Além disso, esse é o primeiro filme da Marvel a ter uma mulher como protagonista, e a super-heroína é um dos personagens mais poderosos já introduzidos no universo cinematográfico. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou em uma entrevista recente à revista americana Variety: "Vocês verão a heroína mais poderosa que já apresentamos." O filme se passará nos anos 90, contando a história da origem da Capitã, que será vivida pela atriz Brie Larson. Sem título oficial definido, o filme Vingadores 4 será lançado em maio de 2019 e é a continuação direta de Guerra Infinita. Já avisamos que caso você ouvinte não tenha assistido ao filme, teremos alguns spoilers por aqui. Brincadeiras à parte, o filme Guerra Infinita causou certos rebuliços em fãs da Marvel. Com Thanos reunindo todas as joias do infinito, bastou um estalar de dedos para dizimar metade do universo, matando também vários heróis do elenco principal. O quarto filme dos Vingadores, resultado de outros 22 conectados uns aos outros, levará o público ao ponto de virada dessa jornada épica. Nossos amados heróis entenderão quão frágil é essa realidade e o sacrifício que precisam ser feitos para mantê-lo. E aí, logo depois dos acontecimentos de Vingadores 4, vem Spider-Man Far From Home. Apesar do filme ainda não ter um título oficial em português, em uma tradução literal, ele significaria Homem-Aranha, Longe de Casa. A sequência do primeiro filme do herói estreia em julho de 2019. Sua trama também não foi revelada oficialmente, mas já sabemos que Peter Parker visitará outros países do mundo durante a aventura. O que, pensando no título, faz total sentido, né, Rafa? É mesmo, Carol. E o próximo filme para o qual devemos prestar atenção em 2019 é Os Novos Mutantes, a franquia de X-Men. Ele, assim como Fênix Negra, estrearia em 2018, mas foi prorrogado e agora tem previsão de lançamento para agosto de 2019. Até seu trailer já foi liberado antes do adiamento do filme. Nele, já podemos perceber a atmosfera de suspense e horror que estará presente aqui, já que Novos Mutantes será o primeiro filme de terror do universo Marvel de cinema. A história se passará em um sinistro hospital psiquiátrico, com 5 jovens mutantes descobrindo o alcance de seus poderes e lidando com traumas do passado. O filme contará com um elenco de jovem, inclusive a brasileira Alice Braga. E na sequência de estreias da Marvel Studios para os anos seguintes, a gente vai ter Guardiões da Galáxia 3 em 2020. O estúdio também confirmou que 3 filmes serão lançados em 2021 e 3 em 2022, ainda sem títulos. É, Carol, vai vir muita coisa desse estúdio por aí. Mas, por enquanto, ficamos por aqui com o nosso programa. Esperamos que tenham gostado do Se Ligue especial de hoje. Até mais, Carol, e até mais, pessoal. Até mais, Rafa. Até a próxima, galera. Milkshake! Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham curtido muito o nosso programa Milkshake. Não dá pra negar. Essas viagens pelo mundo do cinema e da música foram maravilhosas. E a companhia mais ainda. Valeu, galera. Partiu. Tchauzinho e muito obrigada por terem sintonizado no Milkshake. Você ouviu...